Olá pessoas, tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, editor de fotografia do Meio Beat, e a gente está aqui com uma edição extra do nosso podcast de fotografia, O Dark Room. A gente vai falar rapidinho e explicar um pouco para vocês sobre o que é o WordPress Photo, um dos mais conceituados concursos mundiais voltados para o fotojornalismo. A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta. Dark Room. Olha só, gente, esse é o nosso primeiro podcast extra, ele vai ser bem pequenininho, a gente só vai falar um pouco sobre o WordPress Photo, que teve aí no dia 12 de abril de 2018, né, divulgada aí os vencedores da versão 2018. Quem ganhou foi um venezuelano, né, quem acompanha o Meio Beat já sabe disso, mas tendo em vista aí os comentários que a gente teve lá no texto do WordPress Photo de 2018, eu decidi fazer esse pequeno podcast falando pra vocês do que se trata o concurso, qual a importância dele, pouco, né, da história aí dos vencedores desse ano. Em 1955, um grupo de fotógrafos holandeses organizou um concurso internacional chamado WordPress Photo para expor seu trabalho a um público global. Desde então, o concurso tornou-se o concurso de fotografia de maior prestígio do mundo. E através de um sistema de exposições mundiais, também se transformou um dos grandes divulgadores do fotojornalismo no mundo inteiro. Por 6 décadas, a WordPress Photo Foundation vem trabalhando em sua casa em Amsterdã como uma organização sem fins lucrativos, criativa e independente. Naquela época, o mundo mudou continuamente e novos desenvolvimentos na mídia e na tecnologia transformaram o jornalismo e a narrativa. A missão do WordPress Photo se expandiu e se baseia na experiência para orientar jornalistas, contadores de história e audiências visuais em todo o mundo através de um cenário desafiador e emocionante. Essa pequena introdução que eu falei para vocês está lá no site da WordPress Photo Foundation e é a maneira que eles se apresentam para o mundo. É, de um grupo de fotógrafos, eles se tornaram uma instituição sem fins lucrativos, que é apadrinhada pelo príncipe da Holanda. Eles continuam lá em Amsterdã até hoje. Então hoje eles possuem um escritório, eles possuem um grupo de gerenciamento, eles possuem um conselho administrativo mundial. E de onde vem a grana do WordPress Photo? Parte vem da loteria postal da Holanda, ou seja, como a família real foi a patrocinadora, né? Foi o padrinho da instituição. Eles destinaram uma porcentagem do rendimento da Loteria Postal Nacional para a WordPress Photo Foundation, e eles também são patrocinados mundialmente pela Canon. Ou seja, esses concursos que a gente tem aí anualmente e toda a estrutura da WordPress Photo é mantida por esses dois patrocinadores. Fora isso, a instituição também comercializa impressões, né? Grandes quadros, grandes impressões das fotos que são enviadas para o concurso. Então, quando você envia uma foto para o WordPress Photo para participar, você coloca lá que você cede a sua imagem tanto para as exposições mundiais, todos os vencedores, todos os selecionados do WordPress Photo, depois que sai o resultado do concurso, depois que sai a premiação, tudo isso vira uma grande exposição que corre o mundo inteiro. Então, alguns também abrem mão ali, né, de ter a sua imagem comercializada pela WordPress Photo Foundation com o intuito de divulgação e também com o intuito de manter o trabalho da fundação acontecendo. Para você participar do WordPress Photo, você tem que ser, óbvio, fotojornalista, e sua foto tem que ter sido publicada em um dos grandes meios de comunicação mundiais, ou seja, jornais, sites na internet, bancos de imagem. Para a foto ser elegível para o concurso, ela tem que ter sido publicada e tem que ter sido feita, né? Geralmente, fotos publicadas em grandes meios de comunicação são fotos compradas de fotojornalistas. Então, você tem lá, como eu diria, né, esse pré-requisito para você participar do WordPress Photo, que ela tenha sido publicada em um grande meio de comunicação. Porém, nem tudo é livre de polêmicas, né? Nos últimos anos, o WordPress Photo tem passado por algumas polêmicas muito pontuais, envolvendo principalmente ponto tecnológico que nós nos encontramos na fotografia, né? A primeira grande polêmica aí que eu me lembro, assim, de cabeça, aconteceu em 2013, quando a foto vencedora do WordPress foi acusada de ter sido manipulada digitalmente. As pessoas que viram a foto, vai estar o link aí no post do podcast para vocês verem quando foi publicada essa polêmica aqui no Meio Beat, em 2013. As pessoas que viram a foto já acusaram o fotógrafo de ter pego 3 ou 4 fotos diferentes e montado uma única composição nessas imagens, o que é proibido pelo regulamento do concurso. O corpo de jurados deixou passar essa foto sem maiores dúvidas. Um tempo depois, acabou se provando falando que a foto, na realidade, não era a junção de 3 ou 4 imagens diferentes, mas era uma foto que teve ali uma carga excessiva de edição, né? Ela passou por várias camadas de edição para realçar a luz, para dar mais contraste em zonas de sombra e assim criar um cenário, né, propício para que aquela imagem fosse muito mais dramática e muito mais agradável aos olhos das pessoas. O fotógrafo não perdeu o prêmio, mas ficou ali com a reputação um pouco manchada, né? Em 2014, a gente teve outra polêmica em uma categoria, uma subcategoria do concurso. Pô, como assim subcategoria? Como que a coisa funciona? A gente tem uma categoria principal, que é onde sai a principal foto premiada, né? Que o pessoal fala a foto do ano. E nós temos subcategorias dentro do WordPress Photo. E essa subcategoria onde deu a zica em 2014 foi a categoria de questões contemporâneas, onde o fotógrafo italiano Giovanni Trollo entregou, né? Porque essa é uma categoria onde se aceita ensaios fotográficos, entregou um ensaio fotográfico intitulado The Dark Heart of Europe. As fotos são uma coletânea de imagens feitas na cidade de Charleroi, na Bélgica. O local, na época, vinha enfrentando problemas por conta da crise econômica e crescente desemprego. E o que aconteceu? Depois que esse ensaio foi entregue ao WordPress Photo e ele ganhou a categoria, o prefeito da cidade entrou com uma acusação perante o grupo do WordPress, dizendo que aquelas fotos não representavam a realidade e que o fotógrafo, na verdade, havia encenado a maior parte daquelas imagens e construído o seu ensaio fotográfico em cima disso, o que não condiz com o tema do fotojornalismo, né? Você encenar uma realidade não é uma coisa que é muito bem-vinda no fotojornalismo. O fotógrafo perdeu o prêmio e, infelizmente, ficou ali meio na... Mais uma vez, a reputação do prêmio ficou um pouco manchada por conta dos trabalhos que são entregues pelos fotógrafos. E o que que isso veio a causar para o WordPress Photo? Em 2016, eles se reuniram e editaram um novo código de ética que iria começar a valer a partir de 2016. E eles foram um pouco mais rígidos em relação à edição das fotos, a manipulação da imagem, tanto a questão de manipulação digital na pós-produção, quanto interferência do repórter fotográfico na cena a ser registrada, entraram como coisas que não podem ser, que não poderiam ser aceitas, que não poderiam ser aceitas para os vencedores ou os finalistas do concurso. Logo já no ano de 2016, a gente teve um resultado disso, que 16% das fotos que foram inscritas para o WordPress Photo 2016 foram desclassificadas por conta desse novo código de ética da fundação. Olha só, a fundação ficando mais atenta à questão da manipulação digital, mais atenta à questão do forjamento, né, de imagens, né, de a construção de realidades que não condizem com a finalidade, né, do fotojornalismo. Mas, levando isso em consideração e a gente pensando na edição de 2018, a gente tem alguns dados bem curiosos. Olha só, foi o 71º concurso mundial de fotografia do WordPress Photo. Foram selecionadas 73.044 imagens, né, foram inscritas 73.044 imagens, que foram enviadas por 4.548 fotógrafos de 125 países diferentes. As subcategorias do WordPress Photo de 2018 foram questões contemporâneas, meio ambiente, notícias gerais, projetos de longo prazo, natureza, pessoas, esportes e notícias pontuais. Então, olha só, as pessoas inscrevem as suas fotos nessas categorias e são selecionadas as principais fotos de cada categoria. Você pode ver todas as fotos das categorias lá no site do WordPress Photo. Vou deixar o link aqui no post para vocês também. E dentro dessas subcategorias, a gente tem a primeira, a segunda e terceiro colocado de cada subcategoria. E nós temos fotos que são selecionadas, que vão ganhar o prêmio do ano, né? A foto do ano. Em fevereiro, a fundação já tinha mostrado para os fotógrafos, já tinha divulgado no site deles as 6 fotos que foram finalistas. Ou seja, olha só, temos aqui 6 fotos que são finalistas para a foto do ano do WordPress Foto 2018. Olha, uma crítica que todo mundo faz, uma crítica que as pessoas fizeram ali no texto fizeram no texto do WordPress Foto do Meio Beat, e eu também falo, né, é que todas as fotos selecionadas para a foto do ano mostram situações das grandes crises, das grandes calamidades humanas aí no mundo, né? Concordo com vocês, né? Mas a gente tem que lembrar que o fotojornalismo é uma fonte de comunicação. Como fonte de comunicação, ela existe para trazer pra gente o que tá acontecendo, para trazer pra gente as grandes injustiças da humanidade, para trazer pra gente coisas que nos façam pensar e, quem sabe, mudar as nossas atitudes quanto a essas calamidades que estão acontecendo. A gente vê muita gente aí fazendo sofativismo, né? Vamos protestar contra as grandes injustiças do mundo, mas eu não quero sair aqui da minha casa, eu não quero sair do meu sofá, eu quero continuar aqui, mas eu quero me sentir bem e fazer alguma coisa pelo mundo. Aí eu vejo o pessoal organizando tuitaço, vamos tuitar contra as grandes injustiças. Pô, cara, que coisa inútil, né? Que coisa absurda. Se você não tem capacidade de sair da sua casa pra lutar por aquilo que você acredita, pô, não passa vergonha. Não fica nessa de, ai, somos contra a corrupção, mas olha, eu não vou sair de casa não, eu vou ficar aqui no meu sofá. E o WordPress Foto, essas fotos selecionadas, esses grandes momentos esses grandes problemas da nossa atualidade, estão aqui. O fotojornalismo está aí para mostrar ele para você, para esfregar ele na sua cara, para fazer você se sentir realmente um bosta. Olha só, desculpa eu estar usando essa palavra aqui com vocês, mas é para fazer você se sentir mal. Essas fotos estão aqui como uma forma de comunicação para fazer você se sentir mal, para você ver que o mundo é dark e que talvez, se você levar em conta a mensagem que elas estão passando, talvez você queira fazer alguma coisa. Talvez você queira fazer alguma coisa realmente que traga uma mudança para essa realidade. Olha só, e temos aqui algumas imagens do WordPress Foto desse ano que são muito bacanas, que são muito legais e são extremamente chocantes. Temos aqui o foto do Patrick Brown, que ele fez o registro do naufrágio de um barco de refugiados que tentava fugir de Myanmar, e a cerca de 8 quilômetros da praia de Irani, ele virou, e das 100 pessoas que estavam no barco, haviam 17 sobreviventes apenas. E a foto chocante, vai estar o link aí no post, se você não tem estômago forte, não veja, mostra lá a fila de pessoas mortas, né, que estão estiradas no chão, cobertas com uma lona, e estão esperando ali serem retiradas da praia. Ou seja, uma foto muito, muito impactante. Tem uma foto que eu gostei muito, que eu achei muito bacana, eu acho assim que se não tivesse ganhado a foto do venezuelano, essa foto deveria ter ganhado, que é do Adam Ferguson, que é um retrato, né, de uma menina Aisha, que foi uma das meninas sequestradas pelo Boko Haram, e ela ia ser usada como mulher bomba, e ela simplesmente fugiu, né, na Nigéria, isso aconteceu na Nigéria, ela conseguiu fugir dos seus captores e procurou as autoridades, e é um retrato muito dramático, é um retrato óbvio, não é uma cena, é um retrato montado, né? Ele conseguiu retratar essa menina aí num local fechado, mas é um retrato muito impactante, e se a foto premiada não tivesse levado, essa seria a minha preferida. A gente tem uma foto muito legal também do Toby Melville, olha só, o Toby, ele conseguiu registrar uma transeunte confortando uma mulher ferida após um dos casos aí de atropelamento em Londres, né, um dos ataques terroristas com atropelamento em Londres, no dia 22 de março de 2017. Olha, plasticamente, né, não é uma foto que tem ali o mesmo impacto das outras fotos que eu citei até agora, mas é um momento, é uma foto assim tirada no calor do momento, é uma foto que mostra um pouco da situação desse pessoal, um pouco da situação dos sobreviventes, né, desse ataque terrorista covarde, e é uma foto bacana, ela também merece estar aqui na seleção das 6 melhores fotos. E a última, né? Não vou falar de todas as 6 fotos, né? Vocês me desculpem, mas tá o link aí no post pra vocês darem uma olhada. E a gente tem a foto vencedora, que foi do Ronaldo. Vamos ver como é que eu falo o nome dele. Ronaldo Schmidt. Olha só. Ele é venezuelano, nasceu em Caracas em 1971. E ele tava cobrindo um dos protestos, né? Contra o presidente Maduro. Segundo aqui a descrição oficial do WordPress Foto, agosto. O presidente Maduro havia anunciado planos para revisar o sistema democrático da Venezuela, formando uma Assembleia Constituinte para substituir a Assembleia Nacional, liderada pela oposição, consolidando os poderes legislativos para si mesmo. Líderes da oposição pediram protestos em massa para exigir eleições presidenciais antecipadas. Os confrontos entre os manifestantes e a Guarda Nacional venezuelana começaram em 3 de maio, com manifestantes acendendo fogueiras e atirando pedras. Olha só, a imagem, chocante, né, é de um manifestante, desses manifestantes que estavam lá tentando, protestando contra essa decisão do presidente Maduro. Esse manifestante está pegando fogo, né, ele está em chamas, com uma máscara de gás e o corpo dele todo em chamas. Segundo o fotógrafo, como isso aconteceu? O moço da foto, que se chama Salazar, foi incendiado quando o tanque de gasolina de uma motocicleta explodiu. Segundo o relato do próprio fotógrafo, ele sobreviveu ao incidente com queimaduras de primeiro e segundo grau. Olha, eu acho a foto fantástica, eu acho a foto fenomenal, independente ali das manipulações digitais que essa foto possa ter passado, para aumentar contraste, para aumentar nitidez, que afinal de contas, olha só, pela situação que essa pessoa se encontra e pela violência que aconteceu nesses protestos, o jornalista estava lá sentando o dedo em tudo e não tinha muito tempo para pensar em composição, não tinha muito tempo para pensar em todos os fatores subjetivos da fotografia. Então é uma foto de momento e essa situação aconteceu perto dele e ele conseguiu fazer esse registro fantástico. Olha, muito bacana, a foto realmente mereceu. Aqui na página do WordPress Foto também tem as configurações do equipamento, né? Velocidade, ISO e velocidade, ISO e abertura. O Schmidt, o Ronaldo, olha que legal, ele ganhou 10 mil euros de prêmio. Tem concurso fotográfico que paga mais que isso? Tem certeza que tem, nós sabemos que tem. Mas eu acho que o que manda aqui realmente é o prestígio de ter ganhado um prêmio tão importante, um prêmio tão impactante, né, como o WordPress Photo. Além dos 10 mil euros, ele também leva para casa ali uma sacolada de equipamentos Canon, né, patrocinadora do evento, e parabéns para ele, foi muito legal, eu acho que é uma foto muito interessante. Vale muito mesmo vocês entrarem aqui no site do WordPress Photo, perderem um tempo para apreciar todas as 6 fotos que foram selecionadas para o grande prêmio, e também, cara, dá uma olhada nas subcategorias. Tem fotos incríveis, fotos maravilhosas. A categoria de meio ambiente. A categoria de meio ambiente está particularmente espetacular. A de notícias gerais está impactante. Ela é muito emocionante, né? Tem uma categoria de pessoas muito bacana também. Esportes. Olha, notícias pontuais. Eu acho que além de você estar, você pega, além de você estar apreciando ótimas fotos, você que é aí candidato a ser um fotojornalista no futuro, ou você que é um fotógrafo geral aí, né, de coisas do momento, eu acho que isso aqui é uma grande escola, uma grande faculdade de fotografia, você tá olhando essas imagens espetaculares e ver como os melhores fotojornalistas do mundo pensam, o que os melhores fotojornalistas do mundo estão produzindo. Cara, isso não tem preço, isso é muito bacana. Mas é aquele lance, você tem que observar e você tem que absorver. Você não pode ficar olhar, passar rapidamente cada foto, abre essa foto em tela cheia no seu computador, no seu monitor. Não veja em celular. Veja no monitor grande. Liga aí na sua TV de 50 polegadas Full HD. Abre essas fotos em tela cheia. Perde 5, 10 minutos observando cada uma. E você vai ver aí a genialidade dessas imagens. E você vai observar o que os grandes fotojornalistas estão fazendo na atualidade. E para finalizar, vamos falar um pouquinho de equipamento? Todo ano, além da lista, né, dos vencedores, o WordPress Photo também divulga as estatísticas dos equipamentos mais utilizados para fazer essas fotos. E esse ano a gente tem uma novidade que foi de cair o queixo. Pela primeira vez, olha só, pela primeira vez, a quantidade de equipamentos Nikon utilizado pelos vencedores do WordPress Photo foi maior do que os equipamentos Canon. Sim, minha gente! A gente vem falando isso já há muitos anos, que a Canon sempre foi líder de mercado, a Canon sempre dominou essas estatísticas, mas eles se acomodaram, né? Eles continuam fazendo ali o feijão com arroz deles, ótimas câmeras, ótimos equipamentos, lentes perfeitas, mas a concorrência está correndo atrás, a concorrência está mostrando inovações ano a ano, e eles estavam ali confortáveis no trono deles. E esse ano, a primeira vez, a Nikon tem 51,5% da totalidade das câmeras utilizadas pelos fotógrafos do WordPress Photo. E a Canon ficou bem atrás, minha gente. Ficou com 29,9% dos equipamentos utilizados. Eles sempre foram ali os líderes e hoje agora estão ali com 30% dessa fatia. Pô, mas a Nikon subiu para 51% e o resto? Olha, ó, a Sony tá vindo aí com 2,1%. A Fuji, minha gente, com 5,1% das câmeras utilizadas. E olha só que loucura, a gente tem até o equipamento listado aí pelo fotógrafo que fez a foto, as câmeras do drone DJI. Isso mesmo, olha só, fotógrafos, fotojornalistas trabalhando com drones. Olha assim, olha só como a coisa toda cresceu, como essa tecnologia, né, como toda a indústria de drones, né, tá crescendo e eles estão aí tomando lugar das câmeras fotográficas tradicionais. Fora essa porcentagem da marca, né? O WordPress Photo também divulga as estatísticas dos modelos dos equipamentos. Então, esse ano, a gente tem três câmeras empatadas como as mais utilizadas pelos fotógrafos que escreveram fotos no concurso. A Nikon D5 são 11 câmeras, a Nikon D810 são 11 câmeras e a EOS 5D Mark III são mais 11 câmeras. Esses são os três modelos que estão empatados aí no topo da nossa lista de câmeras utilizadas no concurso de fotojornalismo mais importante do mundo. Outra coisa que é interessante a gente dar uma olhada aqui, ó, logo depois dessas três tops, a gente tem a Nikon D800, a gente tem a Canon 5D Mark IV, a Nikon D4S, Nikon D700, 5D Mark II ainda, né? A Canon 5D Mark II ainda muito utilizada pelos fotojornalistas, Nikon D4, a EOS 6D, aí a gente tem Sony, a 7R2, Fujifilm X100S. Olha só, tem uma Leica M10 perdida aqui. E a gente tem aqui no final as câmeras como a D500, que é uma cropada, né? Acho que é a primeira cropada que eu tô citando aqui para vocês. Leica SL, uma só. Olha que só, que triste, coitada da Leica, né? São câmeras tão boas, são câmeras tão bacanas, são câmeras legais de serem utilizadas, mas a gente tem muitas poucas aqui no, na lista, porque elas são caras pra cacete. A terceira estatística que eles colocaram é muito interessante, olha só, de todas as câmeras, do total, 83,5% são de câmeras reflex, são as DSLR, olha só. 11,3% são mirrorless. E temos ali 5,2% que eles colocam como outras, que são aí provavelmente compactas e as câmeras de drone. Pô, isso é bacana, é muito legal eles terem colocado aí fazerem, né, essa proporção todo ano. Só para vocês terem uma fonte de comparação. Ano passado, em 2017, a Canon foi responsável por 55,5% das câmeras utilizadas no WordPress Photo e a Nikon ficou apenas com 30,55%, que é uma coisa estranha, né? A gente simplesmente essa porcentagem foi revertida no ano de 2018. A gente já tinha visto assim um processo de perda de território da Canon, um crescimento da Nikon, um crescimento da Fuji, um crescimento um pouco mais humilde aí da Sony, só que de um ano para o outro virou totalmente. Eu sabia que isso ia acabar sendo favorável para a Nikon em algum momento, porque a participação da empresa vem crescendo na utilização dessas câmeras por fotojornalistas. O próprio mercado fotográfico vem diminuindo para a Canon crescendo e aumentando para a Nikon, mas eu não esperava um salto desse de um ano de 2017 para 2018. Foi uma grata surpresa, e quem sabe agora os alarmes disparam com mais frequência lá no QG da Canon, de que a coisa está ficando difícil para eles, de que a coisa está ficando um pouco mais apertada, né? Eles não são mais aquele líder de mercado inquestionável. Bem, gente, hoje foi rapidinho, foi só um episódio extra, né? Pra gente bater um papo aqui sobre o WordPress Foto, sobre a importância da fotografia como fonte de informação, como fonte de conversa para com as pessoas que não estão presentes nesses grandes fatos. Infelizmente, o que o fotojornalismo tem para trazer pra gente é um reflexo da miséria do ser humano, né? De alguns pontos do planeta, mas também é aquele soco, né? Na base do estômago, onde você é obrigado a perceber que o mundo não é lindo, maravilhoso, ele não é feito de textão no Facebook, ele não é feito de tuitaço, ele não é feito de sofativismo. Se você quer que essa realidade mude, tire a bunda do seu sofá e faça alguma coisa, tá? Não precisa ser... Você não precisa pegar em armas e ir lá ajudar o lado que você mais gosta na guerra. Mas você pode fazer alguma coisa pra cá, você pode colocar a sua solidariedade a toda prova, né? Você pode ajudar essas pessoas de alguma maneira. Tá bom, gente? Você gostou do programa? Deixa um comentário aí no post. Você ficou com alguma dúvida? Você quer fazer alguma sugestão? Você quer puxar minha orelha porque eu falei alguma coisa errada? É só mandar um e-mail pra gente. Manda aí para gilson@meiobit.com e a gente se vê no próximo programa. Até, pessoas!